Pedro Colange. Afirmativo, pronto, está 3601, bom dia. Bom dia, TAM 3601, autorizado a linha de decolar da pista no zero, vento 090 graus com 05 nós. Autorizado a linha de decolar no zero, TAM 3601. Da colada 04, chama agora o controle em 19 decimal 8, bom voo. Bom dia, tá 3601. Caixa 6251 no Ponte Vieira da 10, está pronto para decolar. Caixa 6251 autorizado a alinhar e decolar da pista 0, vento 080 graus com 04 nós. E decola 6251. Chamei 6251, decolado aos 32. Chame agora o controle Salvador, frequência 119.8, bom voo. 9862, decola. Capital Salvador, aqui é o Alfa Vitor Romeu. Alfa Vitor Romeu, prossiga. Preciso de direção para rebocar nave do Figa 7 para o Figa de número 11. Alfa Vitor Romeu, por gentileza, confirme. Do portão 3 do pátio principal para o portão 11 do pátio principal, isso? Isso, Figa número 7 para o Figa número 11, principal. Copiado Finger 7 para Finger 11, por gentileza, efetue essa solicitação em 1211 Manoga. Não cumprimentar. Por gentileza, faça essa solicitação na frequência 1211 Manoga já.